Só patrão, tá ligado? É o crime. Esse é nosso estilo. Gangsta. Desse jeito. Os patrão quer tomar um uísque pra brindar. Umas gatas pra firmar, uns cordão pra combinar. Com as peças que o rap é tênis, Nike, camisão. Cara, o carro rebaixado, gangsta e MCdão. Demora foco e bomba pros playboy, pros mané. Era zica bem longe do meu caminho, assim que é. Paga de comédia, diz que pai é super-homem. Que é guerrilha, é louca vida, corre, corre, se esconde. Na neblina, na calada, tumulto, trabuco, muito roxo na cabeça, tá já preta, é muita droga. De motor, viu na paz, o corre do zoológico, de boa, pros malota e bolso cheio na colmeia. Os bagulho mexe o risco e toma mel. Na favela, só fartura, sem miséria, as vagabunda. Tigela, feijoada, tá no fogo, quem fez? Foi dona Márcia, quem sabe lá na frente o sucesso é estouro. Dispensa uma festinha e compra um jacu de couro. E compra um jacu de couro. Seja na rua, no baile, chorando de Valentine. O dia que é do morro da madrugada que bater. Seja na rua, no baile, chorando de Valentine. O dia que é do morro da madrugada que bater. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as damas. Transação que rola no baile, style. Brinca. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as que rola no baile. Os golpes na quebrada, luxando, sempre portando. Diferente nos estilos, consciente, mas insano. 10 da noite, lua brilha, de olho nas armadilhas. Tô de pé, mantendo a fé, ligeiro nos polícia. A favela luxuosa, ouro, esquique na prosa. Puta louca, mendigosa, no quarto de street. Eu conheço bem as peças, malícia, vem conversa. Blá, blá, blá, não nos convence. Sai fora, pula dessa, carro bate quem não quer. Ouro, luxo e mulher, hoje o mundo te olha estranho. Se você chega no frevo a pé. Seja na rua, no baile, sorrindo de Valentine. O time que é bom, no bloco da madrugada que bater. Seja na rua, no baile, sorrindo de Valentine. O time que é bom, no bloco da madrugada que bater. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as damas. Transação que rola no baile. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as damas. Transação que rola no baile, style. De boa só malota, é isso que nós quer. Conquistar o mundão, os ouro e as mulher. Sem essa de atropelo, sem essa de pisar. Seguindo o sapatinho pra ver onde vai dar. Na trilha tamo junto, nunca tamo sozinho. Longe de vacilão, também de Zé Povinho. Se for pra guerrear, também tamo formado. Sem medo de topar, sem medo de safado. Aqui é tudo nosso, tu fica ligado. Entra na nossa frente e vai ser embaçado. Abre um xandão pra se comemorar. Chama logo as mina para vir somar. Os fiel tão tudo aqui, tão prontos pra frevar. A noite é toda nossa até o dia raiar. No corpo só ouro, de cano só louco. As mina tão de lado, vixe, é só um molho. Aqui é desse jeito, saca só quem é. Só fez que a vida é louco, os ouro e as mulher. Tu cabe nessa lista, então passe pra cá. Aqui só maloqueiro, manos classe A. É louco sim, mas e daí? Tô louco nós, tu vai sorrir. Tu vai sorrir. Seja na rua, no baile, chorando de Valentine. O último que é bom, no corpo da madrugada que bater. Seja na rua, no baile, chorando de Valentine. O último que é bom, no corpo da madrugada que bater. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as damas. Transação que rola no baile. Chama o time, forma a banca. Com a grana envolve as damas. Transação que rola no baile, style. Seja na rua, no baile, chorando de Valentine. O último que é bom, no corpo da madrugada que bater. Seja na rua, no baile,